Todos os 228 centes do notante, fechamento da pista na zero. Tem um ativo da cente. Passada 228. O 2228, passaria do 2228. Prefere estabilizar o localizador e no externo cancelar com a torre? Ou prossegue para o cancelamento mais à frente e vetoração para finalizar o 227? Vetoração, por gentileza, 2228. Parede 2228, voltando então para 2000 pés, ajustando o 06, voa na proa 065 por 45 milhas. Após 45 milhas, será redirecionado para a final da 17. 2000, confirma a proa, por gentileza? 065 proa. Ok, 2000, proa 065 por 45 milhas, passaria 2228. Passarinho 2228, curva direita na proa 080, reporta para o cancelamento. Proa 080 pela direita, passarinho 2228. Passarinho 2228, tá quantas milhas agora da 17 da cabeceira? O passarinho 2228, a pistola 7 se encontra na sua posição de 2 horas e 8 milhas. Tá visual com o campo? Ainda não. 2228 negativo, visual com o campo? Não, negativo. Estourar na final dela? Passarinho 2228, eu posso informar para o ideal, porém tem que modificar para o pouso na 17 visual. Positivo, então é porque a gente achou que você fosse alinhar com ela, eu não estou avistando ela. Afirmativo, mas está visual no setor para o pouso do cancelamento, do planeta. Cancelamento. Já está visual para o cancelamento 2228. Passarinho 2228, plano cancelado 0540. A pista agora está à sua direita. Proa 150 é ideal. Já ingressando na final. 2228, pista para 150010, chama a torre frequência 1118, última lote 5. 1895, passarinho 2228. Torre ao passarinho 2228 na final da 17. 2228, seu contato visual sem pouso autorizado pistola 7. Vento 140 graus, 069, altímetro 1016. Pouso está autorizado, altímetro 1016, passarinho 2228. 2228, no solo aos 43, libera à esquerda e chame só a Lina 21 do sinal 9. Esquerda, 1219, passaredo. Bravo 772. Eu sozinha, chegada para mais de um, para nível de 2050, que é 9060. Eu te espero com o VTAP.